chega. Eu não aguento mais. Vamos separar. Eu também acho. Pra mim chega. Tô indo embora. E os nossos filhos? Como ficam? Tchau. Vamos cuidar de você.